que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que dá. E se Deus negar, ó nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus, diz que dá. E se Deus negar, ó nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria eu nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus, diz que dá. E se Deus negar, ó nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, destentado e feio. Pele e osso simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou a pernada, 3x4, nem me desventeio. Que eu já tô de saco cheio. Diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus, diz que dá. Deus negar, ó nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. Se Deus não dá, como é que vai ficar? Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou pernada 3x4 e nem me desventeio. Que eu já tô de saco cheio. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nem.